Somente vir tocar nos vestidos gloriosos de quem pode te curar. Doente da alma, do corpo e do coração, se tu queres, meu amigo, entre nesta multidão. Alguém me tocou, alguém me tocou, entre a multidão. Alguém me tocou, alguém me tocou.